É o bonecão da estrela. Olha só que onda louca. Eu não entendo isso. Por isso que eu trabalho para não rolar dessas. Só a fit desse pra inventar esse passinho. Só a fit desse pra inventar esse passinho. Não acredito, carai, neguinho. Aqui só tem maluco doido. Só tem maluco doido. Aqui só tem maluco doido. Doido, doido. Só tem maluco doido. Só tem maluco doido. Doido, doido. Só tem maluco doido. O passe é de doido. Doido, doido. Deixa as meninas, por favor. Doido, doido. Aqui a dança é de doido. É mais doido, doido. Esse passinho é de doido. Eu sou fruto do sistema doido. Só a fit desse pra inventar esse passinho. Só a fit desse pra inventar esse passinho. Não acredito nisso, carai, neguinho. Aqui só tem maluco doido, doido. Aqui a dança é de doido. Doido, doido, aqui só tem maluco doido, doido. Quem dá ouvido é mais doido, doido, doido, aqui só tem maluco doido, doido, doido. Quem dá ouvido é doido. E o Pacífico foi doido, doido, doido. Essa dança é de doido, doido. Comigo só as novinhas. O passinho é de doido, essa dança é de doido. Eu me garanto, tá? Ricardo mete o solo doido. Vai no solo de doido, Ricardo Moura. E a culpa é dos Moura doido. Bonecão da estrela.